amigo, como as coisas tão? Ou melhor, me diz como você tá. Apesar de como as coisas tão, nem tudo dá pra controlar. O tempo voa, né? Eu tô de boa, pô. Inclusive tava até pra te falar. Tá um céu azul de pedalar. Talvez um cinza aqui dentro de mim. Mas quem nunca se sentiu assim? Cê me conhece bem, né? Eu vou mentir pra quem, né? Não sei falar o que é. Mas como é bom ter alguém pra poder falar. Quantas guerras no morro, no mundo, na mente, até dentro dos lares. Quem diria, né? Aquela fúria das batalhas era só detalhe. Por que que as coisas são assim? Ainda tô na velha ingenuidade. Amanhã eu vou tentar salvar o mundo. Toda segunda, cê sabe. Comigo, fica atento, mais tarde eu te ligo. Ando meio estranho, admito. Só que tudo bem enquanto eu tenho meu sorriso. Mesma pureza, pois a vida levou. Só que a maldade no mundo não vai mudar quem sou. Sei que lá no fundo ainda sou menor sonhador. Só é difícil resgatar o que o tempo levou. Sinto que só sou tudo aquilo que restou de mim. Sou tudo aquilo que restou de mim. Só sou tudo aquilo que restou de mim. Sou tudo aquilo que eu consegui. Sou tudo aquilo que restou de mim. Sou tudo aquilo que restou de mim. Só sou tudo aquilo que restou de mim. Sou tudo aquilo que eu consegui. Talvez.